verde, mas deixei escapar entre meus dedos. Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro, tentando encontrar o contato novo dele agora. Eu sei que ele já tá em outra e que vai embora. Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir. Só vou pedir desculpa. O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque estraguei tudo, vou ter que superar. Suas fotos com ela viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar. Banda 007. Fui boba, imatura demais, deixei escapar entre meus dedos. Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro, tentando encontrar o contato novo dele agora. Eu sei que ele já tá em outra e que vai embora. Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir. Só vou pedir desculpa. O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque estraguei tudo, vou ter que superar. Suas fotos com ela viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar, que a gente...